Meu coração amanheceu pegando fogo. Fogo, fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e que me deixou assim. Meu coração amanheceu pegando fogo. Fogo, fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e que me deixou. Meu coração amou.